Nesta manhã de quinta-feira, 22 de julho, os títulos dos jornais com o Fernando Serrão. Daqui a pouco vamos ter notícias na manhã informativa da tua rádio. Já sabes, toda a informação está sempre disponível através das plataformas digitais em radialtoim.pt, através da aplicação móvel da tua rádio, disponível para Android ou iOS, completamente gratuita, e claro, também através das redes sociais. Falamos em comida, não foi? Foi Madalena. Eu gosto tanto de Madalena. Já não como Madalenas há muito tempo. Como mais belgas Eu belgas nunca fui. Não. É mais Madalena. As belgas são boas. Bolachinhas belgas. Sim, sim. Pois é, já que falamos em comida, Fernando, sabe qual é a única comida que liga e desliga? Que liga e desliga. A única comida que liga e desliga. Então qual é? É o Strong-on-off. Ah, pois. Strong-on-off. Exatamente. Já que estamos numa de piadas secas. Muito. Já que estamos numa de piadas secas, eu tenho... É porque podia estar molhado. Eu tenho, exatamente. Eu tenho um punhado de boas punhadas secas. O que é que um tomate diz para o outro? O que diz? Um tomate para o outro. Será? Arrisco lá qualquer coisa. Não sei. É fácil, este é extremamente fácil. É tu matas-me. Extremamente fácil. Mas a coisa não fica por aqui. O tubarão, na mesma lógica, o que é que diz um tubarão para o outro? Não sei. Tu baralhas-me. Mas a coisa, pronto, já que estamos numa de que é que diz uma coisa à outra. É muito seco. É, não é? Porque que o tomate havia de matar o outro? Uma coisa que o Fernando utiliza todos os dias, antes de vir aqui ler as notícias, é o quê, Fernando? Eu utilizo tantas coisas. Todos os dias, antes de ser aqui para os estúdios para ler as notícias. A última coisa que faz, a última coisa que utiliza antes de vir aqui para os estúdios. Para ler as notícias. Muitas coisas. A última. O papel. Exatamente, o papel. E o que é que utiliza para o papel? O que utiliza para o papel? Sim. Folhas. Oh, meu Deus. O papel é, então, é escrito à mão? Não. É impresso. Ah, pronto. Então o que é que utiliza antes de vir cá para baixo? É impressora. Ah, caramba, está difícil. Fernando, à quinta-feira demora um bocadinho. Então, Fernando, o que é que uma impressora diz para a outra? Tu impressionas. Podia ser. Anda lá perto, na verdade, uma professora diz para a outra: essa folha é tua ou é impressão minha? E já agora, o que é que a massa diz para o queijo? Já que voltamos a falar em comida. Foi, não sei. Essa não sei. Massada. Já agora, o que é que responde à massa? Não sei. E o relado. Bom, para terminar isto, sabe quando é que os americanos comeram carne pela primeira vez? Ui. Há muitos anos. Foi há muitos anos, há muitos facto. Anos, é. Mas foi numa data específica. Foi nessa altura que os americanos comeram carne pela primeira vez. Foi, sabe quando é que foi? Não. Foi quando lá chegou o Cristóvão Colombo. Ah. Podia ser com outra coisa qualquer. Não, foi Colombo. Foi Colombo. Podia ser com duas costelinhas de cachaça. E até ia hoje ao almoço um lombinho ou um stroganoff. Essa comida que liga e desliga. Stroganoff. Liga-te à melhor música com a Alpine FM. Dan Lewis, Be Alright. Até já, Fernando. Look up from the ground, see your sad and teary eyes. You look away from